Futebol, música pura que tá salvando. Aproxima os moleque de realizar o sonho. Aonde não tem emprego, o crime vem e te chama. Quando você se dá conta, você já está na lama. Sexo, droga, arma e munição. Deixa os meninos doidos sonhando com ostentação. Quer ter carro, quer ter moto, quer ter mulher e dinheiro. Os cara quer ter de tudo, só não quer ter um emprego. Assim fica difícil, o crime vai recrutando os meninos que era bom. Hoje então é assaltando. Põe a arma na tua cara e manda tu se lascar. Hoje nossa vida vale bem menos que um celular. A que ponto nós chegamos? Olha só quanta maldade. Quem vacila perde a vida. Um requinte de crueldade, a falta de oportunidade que o sistema dá pra gente. Faz os moleques se armar, agindo inconsequentemente. Pra quem vive na miséria, o instinto é de revolta. Só sabe o que é merenda quando pisa na escola. É natural quem não tem querer ter de qualquer jeito. Consumismo enlouquece na ganância por dinheiro. O mundo materialista faz você querer ter o que você vê na tela, que não é feito pra você. Família sem estrutura encara o cotidiano. Faz de tudo pra se livrar desse holocausto urbano. Fome, sede, ninguém aguenta isso. Pelo sistema a gente é tratado como lixo. Política tá aí, não vá vender seu voto. 50 reais não paga, 4 anos de óbito. Quem quer ser bandidão, aqui não passa dos 20. Cagueta morre com tiro de grosso calibre. Quem assalta na área, mano, o futuro é pouco. Tem que respeitar a quebra, pra não amanhecer morto. Viver uma vida assim, pô, ninguém merece. A gente que é mais velho tem que mostrar pros pivete que o crime não compensa, é só vaidade. Mas também tem os que entram louco por necessidade. A fome te obriga a fazer quase tudo, trilhar o caminho errado, perdido no submundo. Escuta esse relato, espero que você entenda. Mano, pega a visão, porque o crime não compensa. Parceiro, bem-vindo a Teresina, meu inferno. O amor desfigurado com cadáver no necrotério. Parceiro, bem-vindo a Teresina, meu inferno. O amor desfigurado com cadáver no necrotério.